Pode manter a velocidade prevista na Star. Do 2230, já é possível empregar 180 nós na velocidade? Ô amigo, emprega. Menos cai. 140 graus, 103. Autorizado, iniciando. Oxum 603. O senhor vai voar turno e completar sinal. Permanece como número 3 na aproximação. Gente, então tá curvando à direita pro 170. Reduzindo pra 180. Omega, tá no localizador, complete final, chame torre, frequência 1-8-9-5. 3283, identifique, chegada a Mari, desça e mantenha o nível de voo 06200. Na Mari até o 6083. Agora PC Negro. Tô seguindo aguardando o comunique, 3206. Está interceptando da presente, então. Positivo. Meia dois, 1-3, decola 232, controle 1-2-0, decima 8. 208, 6-0-3. Hotel Oscar Zulu, Salvador. Tens condições visuais, reporte Interlagos, Hotel Oscar Zulu. 32 no meio, livre pouso, pista na 0, ventula 30 graus, 099. Livre pouso, 90, 32 no meio. For 1, 132 people on board, 4 hours off and doing, alternate Galeão. Request text. Webjet 6741, taxi via main apron and taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, DQNH 1015. Have a nice trip, sir. Roger that, taxi via main apron and tower 118.95, and DQNH 1015. Thanks for watching. Alpha, tá visual, campo. 6254 para o push na posição 8. É, voltará na vertical da imagem, na liberal. Arda iniciando 08, chama táxi. Após o lado autorizado, 6254. É, go ahead, American 238. Contact Recife Center, frequency 126 decimal, correction, 125 decimal 45, Sanego 126 decimal 85. Roger, 125.45, and a secondary frequency of 126.85. Poxa, na 62, sono 3, vou Leda. Muitíssimo grato, senhor Leda. Rumba 83 no localizador. Por gentileza, informe sua velocidade na aproximação. Aí, manter. Complete final, chame torre em 1-8, decimal 95, rumba 83. Complete chama torre 1-1-8-9. Índia Novembro Alfa, faz um 360 curto pela esquerda, reporte reta, interceptando a final da 7. 360 curto pela esquerda, reportará reta, interceptando, Índia Novembro Alfa. Objeto 6741, canteiro 0, velocidade de balanço. 7, mantenha a posição, objeto 6741. Mantenha a posição, objeto 6741. Então 3, 2, 1, meio, no solo, 3, libere direita, solo, 1, 2, 1, 19. 3, 2, 9, até 3, 2, 9. Salvador, passarelo 2, 2, 3, 0, boa tarde. Boa tarde, continua a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado, passarelo 2, 2, 3, 0. Vai reportar. 183 na escuta da torre. Escuta, contra a embaixada de trabalho. Sente, caso receba no TICAS, tenha tráfego à sua esquerda, a 1.500 pés, um Charlie 150, não interfere com a aproximação. Sente, não dá. Solo, Salvador, boa tarde, 332, 1.500. 3, livre pouso, pista 9.0, vento 1.40 graus, 1.29. Lima Vitor Delta, prossiga. 54 com 120 a bordo, autonomia de 3,50, externa, Guarulhos. BM254, taxi Apache 1 no Índia, ponto de espera da 1.0, torre 1895, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Apache 1, 1865, 62, aguarda essa, Santo Paulo, Índia Novembro Alfa. Última 741 no visual com tráfego na final da 1.0. Após o mesmo, ali mantém. Pista 1.0. Após o tráfego na final, ali mantém. 741. Chama Centro Recife. Frequência no 251. Alterno no 3395. Chama Recife. 1251. Alterna 1.3395. Alfa avistado, livre pouso pista 97, vento 1.30 graus, 1.09. Autorizado pouso 97, Índia Novembro Alfa. O 2230 passou no externo, baixado travado. Sente, continua a aproximação, agora a pista livre, parceiro 2230. 30. Vitor Mike Quebec, 1.500 pés, condições visuais, reporte Paripe. Tudo 3, na sala 39, autorizado ingresso, autorizado táxi até o pátio, nós estamos na frequência livre. No centro Recife, 1251, alterno 1.3395. Bravo, na sala 40, 30, backtag, reporte, pista livre. O objeto 6741, vento 1.10 graus, 1.09, livre decolagem da 1.0. Livre decolagem da 1.0, 6741. Ajuste 1.0 no 1.0 no meia, está livre da restrição e está. 3.000 com 1.0 no meia, livre da restrição e está. 3, 2, 3. Controle, eu vou 1.941, 1.941, identifique. Chegada a mar e desse mantém o 050. Para a próxima visual com a TR Nacional. Após o mesmo, ali mantém o Chanel. 8.95, hotel Oscar Zulu para o pouso em Serra November, Serra November. 8.95, Zulu. Passarela 2230, vento 1, 00 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 17, passarela. Sepa Paulo, Lima Vita Delta. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Passou Interlagos, está com proa da rotatória, destino é de ponto RMAR. Gente, a porta entra mais norte da torre, hotel Oscar Zulu. Alô. 6741, decolado 41, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Web 6741, Dial Bless, confirmando, Dial Lenta Bridge, passa 1800, bom dia. Bom dia, objeto 6741, sobe ao nível de voo 340, contato radar, serviço de vigilância. 340 para o Web 6741. Gente, mantenha as condições visuais via linha do litoral, Falcão 88 na minha escuta. Bruno, na sua escuta. Passarelo 2230, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa vai reportar para Juliette. Pista livre. Torre. Pista final, pista no zero. 2000 autorizado, LS 1103223. Salvador Control 25220, good morning. 25220, Skunk Ident. Neoclean Descent Flight Level 060, Eddie Mari, position. Nothing happened to Mari, and when ready, descent clear to 060. Estressante. Xené 6254, livre decolagem 0, vento 1, 00 graus, 0. Livre decolagem 6254. Ingresso na Juliette, passarela. A terra remota 1 no 4, passarela 2230. 1 no 4, 2230. Através norte para final RMA. Centro até o Oscar Zulu, reporte no solo, vento em Salvador 1, 00 graus, 0 nas lentes. Tudo S54, check train, livre pouso, pista 90, vento 1, 00 graus, 099. Uma centena com? Com 10. Com 10, livre pouso, 1754. Baixou e travou? Confirme. Está baixado e travado? Baixado e travado, completamente. O Xené 6254, decolada de 45, controle 120, décima 8. 208, 6254. Salvador, Xané 6254. Xané 6254, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 360, vigilante. 360, 6254. E Webjet 6741, autorizado pelo Centro Recife, voa Bridge. Bridge 6741. Localizador visual 83. 3283 da TAM, complete a final, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Até mais. Oi, Salvador, tô 3283, estabilizado no ILS da 10, boa. 3283, avistado, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 83. Rotatória, fica mais também. Voo 941 no livre descida, 2 mil pés, ajuste no 0 no meia, está livre das restrições em TAP. Livre restrição, direto 2.000 BC, 220, fly heading e TAP position. Problema apresentado, quase 220. Boa tarde, Bruno 754, boa tarde, táxi de Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, autorizado final da 7, reporte na vertical da RMA. Autorizado final da 7, reporte na vertical da RMA, Vitor Mestre. 3283, cheque trem, livre pouso, pistola 0, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Baixou e travou, livre pouso na 190, 3283. Patango Vitor Mike Quebec na escuta do controle. O 600, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1095. Próxima fase, 941, desço para 2 mil pés, ajuste 10 no 5, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. Web 6741, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 151.3315, bom dia. 133.95. 133.95, bom dia. Bom dia. IP 5220, descend 3000 feet, in 81015. 3283 no solo 50, libere direito, time solo 121, desce 19. 219, 3283. E 5220, control. Ok, down to 3001-45220. Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03, 83. Quebec, na sala 51, na altura 0, backtrack, chame pista livre. No 941, no completo final do procedimento LS, M torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado até já. Sané 6254, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 513395, Sané 6254. Trip 5220 descend 2000 feet, KNA 2015, cleared ILS final approach, port status. Clear ILS down to 2000, trip 5220, roger. Frequência livre. Gol no 697, chegada bom, desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 5. Oi, boa tarde, gol 941, passou estando, guardado e travado. 941, boa tarde. Tem pouso autorizado na 10, 130 graus, 109, 1941. Autorizado pouso, gol 941. Trip 5220, roger. Web 6721, bom dia, chegada Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 10 no 5. Web 6721, mantém o perfil de chegada número 4 na aproximação. Zero, complete final, and contact tower 118.95. Thank you, complete, and we'll change to 118.95, bye-bye. Bye-bye. Salvador Tower, trip 5220, stabilize. Trip 5220, continue approach on 810, wait for notification, wind is 110 degrees, 10 knots. Roger, continue. Gono 328, chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste 10 no 5. No 328, chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste 10 no 5. Sol é 121, 9. 19, 9, 14. E desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado final do procedimento, é posto estabilizado. Taxi via Alfa, Juliette, 612, portão. Alfa, Juliette, 612. 35220, check on the gear. Wind is 120 degrees, 10 knots. Leve 6721, no desça para nível de voo 050. 050, FM7, 321. Gol no 328, desça para nível de voo 060. Controle o Falcão 88, informa que passou Interlagos. Falcão 88, chame torre na frequência 118.95. 118.95. Na prova, faz 7-0. Torre ao Falcão 88. Falcão 88 chamando a torre, confirme. 88 passou Interlagos, forma está 5 milhas fora do aeroporto de Salvador. A intenção é aproximar direto para o pátio militar, confirme. Afirmativo, aproximar direto para o pátio militar. Então vamos continuar a aproximação, mantendo o litoral e aproximar direto para o pátio militar. Vento no 30 graus, com uma dúzia nós, ajuste no 0, no 5, Falcão 88. Falcão 88, vento vai continuar a aproximação direto para o pátio. Forma como estiver na perna do vento do meio. Tono 30 graus, com 10 nós. Ground at 5 feet, vacate the first landing ground control 129F. 5220, vacate by that ground 129F, 5220. Right. Saludo ground 35220, pleasant morning. 35220, good morning, taxi via Alpha Kilo, April number 3. April 3, 5220. Com no 697, vetoração para final do procedimento LS, curva esquerda para o 200. Esquerda 200, com no 697. Solo controlado. Vento 130 graus, com 109, Falcão 88. Acordará no solo controlado. Leve 6721, reduza a velocidade para 2109. Reduzindo 2109, 6721.